só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. O meu amor é seu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. Te dou meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você tem o perfume da manhã, eu fico doidinha pra cheirar. A tua boca é uma romã, eu fico doidinha pra beijar. Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem. O meu coração me diz, igual a tu não tem ninguém. Meu coração me diz, igual a tu não tem ninguém. O meu amor é seu, é só você querer. Eu faço qualquer coisa pra ficar com você. E do meu coração e o que você sonhar. Você não sabe como é grande essa vontade de te amar. Você tem o perfume da manhã, eu fico doidinho pra cheirar. A tua boca é uma romã, eu fico doidinho pra beijar. Você é minha luz, eu vou seguir, porque sei que posso me dar bem. O meu coração me diz, igual a tu não tem ninguém. O meu coração me diz, igual a tu não tem ninguém.